inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Esta noite vai ser a grande noite. Garçom, traga bebida em minha mesa. Faz tanto tempo que estou sofrendo e só agora quero acabar com esta paixão que me devora e gritar ao mundo o que sinto dentro de mim. Por que será, meu Deus, que o homem sofre tanto, enfim? Talvez por ser bom demais que a gente sofre tanto assim. Meus filhos e ex-amores, onde se encontram agora? Seria bom estarem presentes pra ver o que o homem sente quando dessa vida vai embora. A moçada é só paixão. Esta noite vai ser a grande noite. Garçom, traga bebida em minha mesa. Faz tanto tempo que estou sofrendo e só agora quero acabar com esta paixão que me devora e gritar ao mundo o que sinto dentro de mim. Por que será, meu Deus, que o homem sofre tanto, enfim? Talvez por ser bom demais que a gente sofre tanto assim. Meus filhos e ex-amores, onde se encontram agora? Seria bom estarem presentes pra ver o que o homem sente quando dessa vida vai embora. Da minha vida, dessa vez não volto atrás. Você foi longe demais, pisou na bola querida, já feriu meu coração, brincou com os meus sentimentos. Não dá pra entender por que você me fez sofrer assim. Mentiu pra mim, você é mentirosa, não tem paixão. Você é uma maluca sem coração, me fez acreditar, só quis brincar comigo. E agora vem pra mim dizendo que me ama e quer voltar. Dessa vez você não vai me enganar, agora é minha vez de te jogar no vento. Vou te jogar no vento só pra te provar. Acabou o jogo, zero pra você. Vou te jogar no vento pra te convencer que não faz mais sentido viver com você. Tô perdendo o juízo, eu não perco mais meu tempo com você. Thank you.

se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara pra esquecer, mas não consigo. E você aí chorando, louca pra voltar comigo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Sabe aquele cara que trabalha com você? Sei que é só amigo e que não tem nada a ver. Mas quando vi beijando seu rosto, achei que era muita intimidade pro meu gosto. Sabe que eu não gosto e mesmo assim, não faz nada e é isso que me mata. Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento, parece que não pensa e me provoca. Sabe que eu sou ciumento. Se não fosse meu ciúme, eu não tava aqui bebendo. Se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara pra esquecer, mas não consigo. E você aí chorando, louca pra voltar comigo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Sucesso de par em par. Ultra promoções. Mas quando vi beijando seu rosto, achei que era muita intimidade pro meu gosto. Sabe que não gosto mesmo assim. Não faz nada e é isso que me mata. Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento, parece que não pensa e me provoca. Sabe que eu sou ciumento. Se não fosse meu ciúme, eu não tava aqui bebendo. Se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara pra esquecer, mas não consigo. E você aí chorando, louca pra voltar comigo. Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? De São Miguel para o mundo. Acesse www.difusoradesaomiguel.com.br. Chama no pedal e vem. César cantou. Espaço Michele França e Nazareno Maia Redesign. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração, levou meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar e te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar e te convencer. Te confessar, quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite te encontrar pra conversar e te convencer. Te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos no elevador uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, legal você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar e se convencer. Se confessar, quero só você pra conversar e te convencer. Te confessar, quero só você. Eu quero só você. Eu pensei que era certo, mas deu tudo errado. Perdi você como alguém que se perde e não sabe achar o caminho. E agora eu sei, estou sozinho. Eu não consigo te esquecer. Você é quem me faz viver. Vem namorar. Você pode perdoar. E eu vim aqui pedir o seu perdão. Perdi você. Foi loucura, eu tinha você. Eu pensei que era certo, mas deu tudo errado. Como alguém que se perde e não sabe achar o caminho. E agora eu sei, estou sozinho. Eu não consigo te esquecer. Você é quem me faz viver. Vem namorar. Você pode perdoar. E eu vim aqui pedir o seu perdão. Perdi você. Perdi você. Rádio Difusora de São Miguel, AM 1370 kHz. A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho.

de pijaminha, só de pijaminha. Ela postando, sensualizando, fazendo dancinha, só de pijaminha, só de pijaminha. Ela postando, sensualizando, fazendo dancinha, só de pijaminha, só de pijaminha. Nova difusora de São Miguel, agora, com 2,5 kg, a maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Thank you.

fica assim. O amor está em mim. Vem trazer de volta minha paz. Banda Asas Morenas, volume 5. Sei que ela não vai voltar. O que ela fez comigo um dia tem que pagar. Alô, vaquerama do Parque Leôncio José de Freitas. Ô, vaquerama boa da cidade de Rafael Fernandes. Garçom, amigo, eu te peço um favor. Travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Já no forró. não vou não. Já dispensei a gata, gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Olha que condução do paredão toca. Cê quis o seu batom de cereja. Eu bebo, cê beija, eu bebo. Olha que pique de cerveja. Olha que condução do paredão. Nova difusora de São Miguel, agora é com 2,5 kg, a maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Se você quer ouvir o melhor, não se engane. Ouça a melhor. Rádio Ed Difusora 1370. 2,5 kg na antena. Chegando mais longe em toda a região. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Começa agora, pelas ondas da Rádio Difusora de São Miguel, o programa Estação Musical. Uma mistura de ritmos para você. A música brega. Mulher. Como eu, o forró e o sertanejo. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Estação Musical, apresentação Agostinho Filho. Já estava fazendo 6 anos Só sei que de hoje em diante eu já vou gostar de quem gosta de mim. Meu sofrimento desta comunicando, vez, Agostinho Filho. Pra chegar ao fim. Valeu! Muito bem, muito boa tarde a você que se liga, que sintoniza aqui na minha, aqui na sua, aqui na nossa Rádio Difusora AM de São Miguel. Muito boa tarde, galera querida, você de São Miguel, você da cidade vizinha, sítio, você que vai nos ouvindo aí através do aplicativo da Difusora, através da Rádios Net, o nosso boa tarde especial. Estamos chegando a partir de agora. A partir de agora, Agostinho Filho tá chegando para levar o melhor do brega, o melhor do sertanejo, do forró para você. A partir de agora até às 5 horas da tarde, nós estamos aqui para levar o melhor do brega nessa tarde gostosa. O forró, sertanejo, tá certo? Aquela música gostosa, música apaixonada, a partir de agora aqui com o seu amigo Agostinho Filho. Olha a hora, hein? Olha a hora certa. Agora em São Miguel, já são pontualmente 2:04, 2:04. Olha, hoje é domingo, hein? Hoje é um domingão, é uma tarde gostosa. Hoje já é dia 11 do mês de junho de 2023. É uma tarde domingão para você que está nos ouvindo. Nosso boa tarde, obrigado pela audiência. A você que está aí apagando mais uma velinha, subindo mais um degrau na vida. Que Deus te abençoe, tudo de bom aí para todos os aniversariantes dessa tarde de hoje. Todos nós que fazemos a Difusora AM, estamos aqui parabenizando aí a você que está de idade nova. A partir de agora até às 5 horas da tarde, você pode aumentar o volume, aumenta mais, porque o programa do Agostinho Filho, a Estação Musical, está no ar, com a direção geral aí do nosso compadre Valdeson Sena, em nome de toda a equipe da Difusora. A gente desde já agradece a você pelo carinho, pela sua audiência, desejando aí pra você, pra sua família, uma tarde bem abençoada, um domingo maravilhoso. Vamos nessa, são 2 horas agora, mais 5 minutos, 2:05, vamos começar aqui o nosso programaço, pra começar aqui com chave de ouro, abrindo aqui os nossos trabalhos, vamos começar com ele, vamos trazer ele, Cristian Neve, vai cantar pra nós a primeiríssima, vai cantar Cigana, ótima tarde, aumenta o volume, aumenta mais! Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Partida, nem a despedida, nem a palavra adeus. Ela se foi dizendo que entre nós tudo morreu. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer. Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Jogue Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Você está ouvindo Agostinho Filho e o programa Estação Musical. Quando o telefone toca e você correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus em horário combinado, pra que nada dê errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano, aqui não mora esta mulher. Mas coração está querendo te enganar, é um risco, mas não dá pra suar essa dor, esta vontade de te ver. E nesta hora fala alto, coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca e você correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus em horário combinado, pra que nada dê errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano, aqui não mora esta mulher. Mas coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar essa dor, esta vontade de te ver. E nesta hora fala alto, coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Valeu, muito bem, tá aí o sucesso dele, grande Eduardo Costa, cantou pra nós, Coração que Chora, é boa, sucesso gostoso, é música sertaneja, música boa, pra essa turma boa que está ligadinho, ouvindo o nosso programa, em toda São Miguel e toda a região do Alto Oeste Potiguar. Olha lá no comecinho, a gente começou com ele, grande Christian Neve, cantou pra nós, Cigana. Foi as duas primeiríssimas dessa tarde boa de domingão, abrindo aqui, né, já com chave de ouro. As duas primeiríssimas até às 5 horas, tem muito brega, tem muito sertanejo, tem forró também pra turma boa dançar, forrosear, tem muita coisa boa. Começando o nosso programaço. Olha a hora, 2:13, 2:13. Nosso boa tarde aí pra turma boa aqui de São Miguel, pra você da cidade vizinha, sítios vizinhos, a turma boa que vai nos ouvindo aí através do aplicativo aqui da Difusora, através da Rádio Net, ao Brasil e ao mundo, vai curtindo o nosso programaço nessa tarde maravilhosa. Nossa boa tarde especial aí pra você do sítio, da fazenda, da chácara. A turma toda vai curtindo aí a Difusora, 1370 kHz. É 2,5 kg de potência, a maior potência do rádio AM Potiguar. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para meu compadre Marconde. Meu compadre Marconde é o pai aqui, é o pai da nossa companheira Xuxa. Xuxa é a nossa sonoplasta aqui da Difusora, todas as tardes, né? Xuxa hoje tá lá na residência de seu pai, mais a família, curtindo o Domingão, né? A nossa comadre Xuxa tá lá. Com certeza, né, Xuxa? Foi comer aquela galinha caipira e tá lá a galera toda lá ouvindo o nosso bregão. Obrigado, minha comadre Xuxa, é a nossa companheira aqui, a nossa sonoplasta aqui de todas as tardes aqui da Difusora, né? Obrigado, Xuxa, pelo carinho. Obrigado aí, meu compadre Marcondes, que é o pai da nossa comadre Xuxa. E enfim, a família toda lá tá reunida ouvindo a gente. Brigadão demais pelo carinho, ótima tarde domingo aí pra vocês, valeu demais pela sintonia. Abraço aqui o nosso companheiro também, sonoplasta, Célio Vaz. Alô, Célio, onde quer que se encontre, tá nos ouvindo. É o sonoplasta aqui da Difusora aqui, também todas as manhãs, Célio comanda a sonoplastia da Difusora AM de São Miguel. Grande Célio, ele hoje também tá de folga, tá nos ouvindo. Com certeza, Celim deve estar tomando aquela cervejinha gelada, né? Nessa tarde, domingão, como é de costume, né, Celim? E cai bem uma cervejinha uma hora dessa, nesse calor. Eita, coisa boa. Valeu, Celim! Abraço aqui também o nosso companheiro Valdeir Sena, diretor, comunicador, um dos maiores comunicadores do rádio AM Potiguar. Grande Sena, onde quer que se encontre. Também está nos ouvindo. O Senna que já esteve hoje aqui pela manhã, acordando a galera cedo com as músicas aí, aquelas músicas do Rei Roberto Carlos, as músicas que marcaram época e continua marcando no programaço Relicário de Saudade. Grande Senna, que amanhã volta a partir das 7 da manhã com o programa Difusora, o Povo do Rádio. Muito bem, 2:15, vamos começar aqui já a atender a galera. Deixa eu ver aqui agora, eu vou atender aqui. Pronto, vou atender aqui meu primo Raimundo. Raimundo, ele mora lá em Brasília, mas agora tá aqui, né? Tá aqui passeando, vem visitar a família, os irmãos, os primos. E ele hoje tá lá no sítio Queimadas, nos ouvindo. Tá lá na residência aí do seu irmão Osmide, né? Tá lá a família toda reunida, tá lá nos ouvindo. Então tá aí. Meu compadre Raimundo matando a saudade, né? Tá aqui visitando os irmãos, a família. E ele tá aqui pedindo aqui pra gente tocar pra ele o sucesso do Luan Santana. Vamos trazer pra ele aqui. Olha, eu vou tocar aqui uma música bem boa. Tudo que você quiser. É a música boa do Luan Santana. Vamos tocar aqui, atender meu compadre Raimundo. Meu primo tá lá no sítio Queimadas. Meu compadre Ormito tá por lá, Dona Francisca, a família toda. O nosso boa tarde lá. Meu compadre Raimundo pediu. Eu vou tocar essa daqui pra ele, do Luan Santana. 2:16, até às 5 da tarde. Augustinho Filho comanda a Difusora, o maior e melhor programa do rádio nos domingos. Vamos nessa, meu compadre Raimundo pediu, eu toco essa daqui do Luan Santana pra ele. Um abraço aí pra toda a turma lá do sítio Queimadas, município de Coronel João Pessoa. Tá, galera lá, tá nos ouvindo, uma ótima tarde. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. Cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver no seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. É tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a luz. Programa Estação Musical. Comunicação Agostinho Filho, o melhor da música sertaneja, do forró, do brega, a música boa que você gosta de ouvir. Programa Estação Musical, na Difusora M de São Miguel. Essa eu quero dedicar diretamente a Belém do Pará. Eu preciso falar com você pra te dizer como mudei na minha vida. Como é difícil ficar sem você. Ainda sinto toda aquela despedida. Como é difícil viver sem teus carinhos. Vivo sozinho na mais negra solidão. E foi pensando em você que eu tentei sobreviver. Mandei um telegrama e você não respondeu. Eu liguei tanto e você não atendeu. Por que que você me esqueceu? Agora, o que será da minha vida sem você tanto e não posso te perder. Por Deus, eu não posso mais sofrer. Mesmo ao telefone, você não quer mais me escutar. Eu já descobri que você já tem um outro em meu lugar. É por isso que nem mesmo ao telefone, você não quer mais me escutar. Aquela despedida. Como é difícil viver sem teus carinhos. sobreviver. Mandei um telegrama e você não respondeu. Eu liguei tanto e você não atendeu. Por que que você me esqueceu? Agora, o que será da minha vida sem você? Preciso tanto e não posso te perder. Juro por Deus, eu não posso mais sofrer. Eu já descobri que você já tem outro em meu lugar. E é por isso que nem mesmo ao telefone você não quer mais me escutar. Eu já descobri que você já tem outro. Você não quer mais me escutar. Eu já descobri que você já tem um outro em meu lugar. É por isso que nem mesmo ao telefone você não quer mais me escutar. Programa Estação Musical. Estação Musical com Agostinho Filho, pela Difusora AM de São Miguel. O Rosão Zé de Freitas, aprovado. E essa toca do Arraia do Mazaró, em pau dos ferros. Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Se eu pudesse, eu saía chorando pela rua, gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia. É madrugada e não vem quem tanto eu queria. São Miguel, AM 1370 kHz. Programa Estação Musical. Comunicando, Agostinho Filho. Muito bem, tá aí o sucesso legal dele, grande Zé de Freitas, rapaz, o forrozeiro direto da Paraíba pra todo o Brasil, cantou aí, ritmo já de São João, é madrugada, já tá chegando aí os arraiais, já tá acontecendo na verdade, em várias cidades, né? Inclusive, Mossoró, a cidade junina, já começou lá as festas, né? Tem também Campina Grande, na Paraíba, já começou também as festas juninas. E outras cidades, né? E já deram início aí às festividades. Bem, junina é o mês todinho aí de arraiar, de festa. Eita, coisa boa! Aí você curtindo o programaço aqui do Agostinho Filho aqui pela sua Difusora M de São Miguel, é a 1370 kHz. Olha, lá no comecinho a gente tocou aqui o sucesso, a música do Luan Santana, música boa, tudo o que você quiser. Olha, essa música aí, quem pediu foi o meu primo Raimundo, ele mora lá em Brasília. Mas ele agora tá aqui em nossa terra, visitando aí os irmãos, os primos, familiares. Inclusive, ele tá nesse exato momento lá em Sítio Queimadas, município de Coronel João Pessoa. Tá lá na residência aí do seu irmão Osmide. Abraço aí pra toda a turma boa lá, curtindo lá. A família tá todo mundo reunida, curtindo aqui o bregão do Agostinho Filho pela Difusora M de São Miguel. Obrigado, Raimundo, Osmir, da turma toda lá. Muita gente boa lá curtindo o nosso bregão. Olha a hora, já são 2:30, 2:30, até às 5:00. Agostinho Filho comanda a maior audiência do Rádio AM Potiguar, o melhor do brega, do sertanejo e também do forró pra você. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha mãe, Dona Francisca, tá lá em São Gonçalo, nos ouvindo. Já estive lá hoje pela manhã, fui cedinho lá, né? Abraçar aí minha irmã Sandra, tá por lá, meu sobrinho Joãozinho, a minha irmã Aleluia tá por lá ouvindo, minha irmã Maria José, tá o Luciano, o Zeari. Abraçar aqui também meu irmão João, minha cunhada Iracema, meu sobrinho Francisco Júnior, abraçar meu irmão Francisco, também tá ouvindo, Maria, minha irmã, também tá ouvindo lá, meu cunhado Zé Jaime, tio Zeca, a turma toda lá tá curtindo a gente, muita gente boa ali no São Gonçalo, curtindo o nosso programaço. Jacó, abraçar a turma boa do Jacó, quem está me ouvindo lá no Jacó, minha irmã Vera, meu sobrinho Rayan, tio Raimundo, Mariana, tia Neta, a galera toda lá, tá todo mundo lá ligado aqui no programaço do Agostinho Filho até às 5:00, nós comandamos a maior audiência do Rádio AM. Abraçar a turma boa do sítio Bananeira, turma boa do Riachão, Chapada do Formoso, Abrão, Taboca, Sítio Brás, Formoso, venha ver, a turma boa lá tá curtindo a gente. Abraçar a turma boa também ali de sítio Caldeirão, Vila Caldeirão, abraçar aí também as minhas primas lá na Vila Caldeirão, Marinete, Maria Augusta, a turma toda lá tá curtindo a gente pra valer. 2:32, vamos trazer música. Deixa eu ver aqui, agora eu vou atender aqui a minha comadre Solange, lá da rua José Cesário, bairro Maria Manuela. Não é a Solange aí do grupo Aviões do Forró, mas é a Solange aqui de São Miguel mesmo, né? Abraço aí pra ela, tá nos ouvindo lá na José Cesário. Ela hoje está aqui, parabenizando aqui a sua cunhada Lena, que fez aniversário aí na última quinta-feira agora, né? Lena recebe os parabéns aí de toda a família, da cunhada aqui Solange, do Arthur e enfim de toda a família. Então o nosso parabéns aqui pra minha comadre Lena, que fez aniversário aí na última quinta-feira agora. Todos nós aqui da Difusora, né? O Valdir Sucena, Célio Vaz, Xuxa, Augustinho Filho, todos nós estamos aqui parabenizando aqui a nossa comadre Lena e todos que estão aniversariando hoje, para vocês que fizeram aniversário durante a semana. Então que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, tudo de bom. Olha, a gente vai cantar aqui os parabéns aqui pra Lena, que aniversariou aí na última quinta-feira, e para todos que estão aniversariando hoje. Vamos cantar agora os parabéns e feliz aniversário a todos, que Deus abençoe, que essa data possa repetir por muitos e muitos anos nossos, e nós cantamos os parabéns para todos vocês. Parabéns pra você nessa data. Muita felicidade. cantamos aí os parabéns aqui pra minha comadre Lena, que aniversariou aí na última quinta-feira agora. É, quem está aqui registrando o aniversário aqui da minha comadre Lena é a sua cunhada aí, Solange, da José Cesário, né? Então tá aí os nossos parabéns. Solange tá aqui pedindo aqui pra gente tocar aqui a música de parabéns pra ela. Vamos tocar aqui com sucesso do Leandro e Leonardo, né? Saudoso Leandro, vai cantar aqui mais Leonardo, né? Sucesso das antigas, parabéns pra você. A gente manda também pra todos que estão aniversariando hoje, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, né? Vamos tocar aqui. Olha, na sequência eu já vou atender o meu compadre Tico. Tico tá lá no Sítio Torrões, tá nos ouvindo. Ele tá aqui no zap, tá aqui pedindo aqui pra gente tocar pra ele. Sucesso aí da dupla Kleber e Cauã. Participação do Jorge, pedaço meu. Vamos tocar aqui pra ele, ele pede só pra curtir. Um abraço lá pra toda a turma boa. Mas antes, mandar uma boa tarde aqui especial aqui pra turma boa do alto, rapaz. Minha amiga Edileuza já tá aqui no WhatsApp, né? Tá lá nos ouvindo. Obrigado, Edileuza aí do alto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lá no sítio Comum, quem já está aqui nos ouvindo lá no Comum, minha amiga Tereza Feitosa, um abraço pra ela, né? Já deu um toque aqui no zap, que tá lá nos ouvindo. Um abraço aí, turma boa do Sítio Comum, do Sítio Vieira, a turma boa lá de Coronel João Pessoa, do Carrasco, Lagoa Funda, Traquina, muita gente boa lá, vai nos ouvindo. A gente manda aquele boa tarde bem especial. Então vamos começar aqui pra Solange, dedicando essa música aqui pra sua cunhada Lena. Sucesso do Leandro e Leonardo, parabéns pra você. Eu toco também na sequência, sucesso aí da dupla sertaneja, Kleber e Cauã. Participação do Jorge, pedaço meu, para meu compadre Tico. A gente volta já com muito mais. São 2h35, vamos de música. Augustinho Filho volta já com mais. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor. Vai te mandar como presente felicidade e muito amor. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor. E Deus vai Se você quer ouvir o melhor, não se engane. Ouça, ouça a melhor. Rádio é Difusora 1370. 2,5 na antena. Chegando mais longe em toda a região. Você está ouvindo Agostinho Filho e o programa Estação Musical. Numa garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo, porque toda vez que eu bebo te ligo. E no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu. Tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Cantar com vocês, Kleber Cauã. E no meu telefone tinha que ter um sensor pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Muito bem, daí o sucesso legal, essa música é boa, da dupla sertaneja Kleber e Cauã, participação aí do Jorge, pedaço meu. Olha quem pediu essa música aqui, foi o meu compadre Tico, tá lá no sítio Torrões, ele pediu, a gente tocou pra ele agora. Valeu, Tico, um abraço aí pra ele, pra família, um abraço aí pra toda a galera massa lá, tá todo mundo lá curtindo o nosso programaço nessa tarde, domingão. A gente vai agradecendo aí a audiência. Olha, lá no comecinho eu também toquei aqui o sucesso, foi indicação musical da Solange, da José Cesário, bairro Maria Manuela. Solange está aqui hoje parabenizando a sua cunhada Lena, né, que fez aniversário aí na última quinta-feira agora. Tá valendo, muito bem. Ela pediu aqui o sucesso de parabéns. Eu toquei com Leandro e Leonardo, parabéns pra você. Obrigado aí, a turma toda aí nos ouvindo. Um abraço aí pra galera que tá nos ouvindo aí em outras cidades, em outras regiões. Você que vai ouvindo aí através também do aplicativo da Difusora, através da Rádio Sudet, é o Brasil e é o mundo. Vai curtindo o programa do Agostinho Filho até às 5 horas. O Agostinho Filho comanda o programa Estação Musical, né? Lembrando aí que você pode ir participando aí através do WhatsApp do Agostinho Filho, pode mandar o seu áudio, manda sua mensagem de texto, tá bom? Que a gente vai te atendendo com todo carinho. Olha, deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho vamos começar aqui a atender a galera. Muita gente já aqui no WhatsApp, né? Daqui a pouquinho vamos atender aí mais participação, porque já são 2:44, 2:44. Nós vamos dar uma chamadinha aqui nos nossos patrocinadores, a galera que apoia o programa do Agostinho Filho. Eu volto dentro do instante com mais música brega pra você, mais sertanejo, mais forró pra você. Não desligue, não saia daí. A gente vai só tomar um café Santa Clara, religiosamente puro. Eu volto dentro do instante com mais música pra você. Não desligue, não saia. A gente dá só uma chamadinha aqui nos nossos patrocinadores. A galera que apoia o programa do Agostinho Filho, eu volto dentro do instante. Continue ligado. Biofísio, clínica médica e laboratório de análises clínicas, uma das mais completas e premiadas clínicas da região, traz para você um vasto quadro de profissionais para atender em São Miguel. Na clínica Biofísio você conta com ortopedista, podóloga, dermatologista, psiquiatra, proctologista, ginecologista, fisioterapeuta pélvica, enfermeira preventiva, nutricionista, psicóloga, depilação a laser, além de eletro, mapa e holter, com o enfermeiro Leandro e a enfermeira Natália, trabalhando com tratamento de vasos. E tem mais, realizamos ultrassom. Na Biofísio você conta também com um dos mais completos laboratórios de análises clínicas sob a responsabilidade do Dr. Júnior e o nosso centro de imunizações com variados tipos de vacinas. A Biofísio em São Miguel atende a partir das 6:30 da manhã e conta com a qualidade e a receptividade desde a nossa recepção até os nossos médicos e o nosso laboratório. Biofísio, Biofísio, clínica médica e laboratório de análises clínicas na rua Padre Tertuliano Fernandes, 370, bem em frente ao Super Q, no centro de São Miguel. Tele WhatsApp 84996709112. Biofísio, uma equipe completa para cuidar bem da sua saúde. O mês de junho tá aí, compadre. E com ele, o arraiá de oferta da Casa Franquinho Móveis e Eletrodoméstico, com preços e prazos especiais pra você. Confira só. Guarda-roupa 6 portas e 2 gavetas e espelho apenas R$770. Mesa em granito com 4 cadeiras apenas R$689. Armário de cozinha, 6 portas, R$410. Colchão Softflex D28. Casal pra uma da gente se deitar e dormir aquele soninho gostoso, R$650. Cabeceira box casal, só R$329. Isso mesmo, compadre. Cabeceira para box casal, só R$329. Eita, compadre, não para por aí não, espia só. Guarda-roupas 4 portas e 2 gavetas, só R$499. Multiús 2 portas com 2 chaves, compadre, por apenas R$300. E muito mais ofertas no melhor e mais barato arraiá da região. Arraiá de preço baixo é só na Casa Franquinho Móveis e Eletro. Atenção, cliente amigo! Invista em você e aumente suas chances junto ao mercado de trabalho. Se quer aprender a dirigir, eu vou te ensinar. A Autoescola Serrana já está há 6 anos no mercado, formando condutores com excelência no serviço. Aprenda a dirigir com instrutores qualificados, a melhor frota de veículos e a melhor estrutura para você adquirir sua habilitação em qualquer categoria. Não espere mais! Procure nosso atendimento no WhatsApp 84997073975 e garanta sua CNH a preços imperdíveis. Autoescola Serrana, pertinho de você, deixando o mundo ao seu alcance. Localizada na rua José Augusto Pessoa, 757, por trás do posto de Nicásio e na mesma rua da Central do Cidadão, em São Miguel. Você quer aprender a dirigir? Vou te ensinar, vem pra minha autoescola que você vai se amarrar. Eu sou seu professor. suas viagens de São Miguel a Fortaleza com mais conforto, mais agilidade e segurança. É com a empresa de viagens, turismo e fretes, Gerson Viagens. Gerson Viagens. Do lado daqui. Saindo de São Miguel a Fortaleza, de segunda a sexta, com horário de saída às 4 da manhã e retornando às 2 da tarde. Agende a sua passagem ligando 84981384532. Esse é o nosso telefone vivo, ou no Claro 99139-2742, ou no WhatsApp 99602-7714. Ligue e agende a sua viagem com Gerson Viagens. Viagens de São Miguel a Fortaleza, de segunda a sexta, com horário de saída às 4 da manhã e retornando às 2 da tarde. Gerson Viagens, Turismo e Fretes. Uma boa viagem para você. Aqui tem o preço da cidade. Precisando comprar numa farmácia que realmente se preocupa com você? Venha para a farmácia que lhe serve bem, em preço, qualidade e ótimo atendimento. Farmácia Bem-Estar. Farmácia Bem-Estar. No centro de São Miguel, tudo em medicamentos originais, similares e genéricos. E toda a linha de perfumaria e higiene em geral. Aqui tem a variedade. Na Farmácia Bem-Estar realizamos recargas e vendemos chips da Tim, Claro, Vivo e Oi, além de chips da Brisa Net. Quer realmente comprar medicamento com qualidade e bom preço? E contar com um excelente atendimento? Venha para a Farmácia Bem-Estar, no centro de São Miguel. Aberta todos os dias, das 7 da manhã às 8h30 da noite. E aos domingos e feriados, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8h30 da noite. Teleatendimento 84-994-4230-67. A Farmácia Bem-Estar fica na rua Doutor Luiz Torquato, 63, centro, ao lado de Miguel do Bar e Casa Chagas, São Miguel, Rio Grande do Norte. Farmácia Bem-Estar, administração Cristina e Alex Santana. Farmácia Bem-Estar. Farmácia Bem-Estar. Ao seu lado para lhe servir bem. Preço bom em medicamentos, muita novidade. Prazo bom. Pague menos, é no centro da cidade. Quem compara, compra aqui, tem descontos de verdade. Comercial Aquino, em São Miguel. O que você precisa, no preço que você procura. Comercial Aquino. Comercial Aquino. Onde você encontra bebidas e alimentos em geral, no varejo e no atacado. Comercial Aquino, em São Miguel. Entregamos em domicílio. Comercial Aquino, Rua Antônio do Rego Leite, número 183, São Miguel. Informações pelos telefones: TIM 084-99945-0164 ou pelo 99158-4001. Telefone da Claro. Ligue, faça seu pedido e receba na hora. Tudo em alimentos e bebidas, com entrega em domicílio. Comercial Aquino, no varejo e no atacado. Organização Hernandes e Eliana. Estilo Certo, uma loja que se destaca cada dia, com tendências, com estilo, com variedades. Para toda e qualquer estação, o melhor do fashion é na Estilo Certo. Moda masculina, feminina, infantil e infanto-juvenil. Peças íntimas, moda fitness, cintos, carteiras e acessórios em geral. Esse é o nome, essa é a sua marca. Estilo Certo, você em dia com a moda. A Estilo Certo tem os melhores preços, ótimo atendimento e as melhores condições de pagamento. Aceitamos cartões e dividimos suas compras em até 4 vezes sem juros. Estilo Certo. Empreendimento Edva Hipólito e Fatinha. Venha conhecer a loja Estilo Certo. Estamos localizados na rua Doutor José Torquato, centro de São Miguel. Telefones 84-991-16-9458 ou 99809-8929. Tiago e Miguel convida você para vir conhecer a nossa própria sede da TG MG Gráfica. Se você quer qualidade, pontualidade e credibilidade, venha conhecer a TGMG Gráfica. Para melhor atendê-los, estamos com nossa mais nova sede, agora muito mais ampla e com muitas novidades para os nossos clientes. Trabalhamos com uniformes comerciais, camisetas personalizadas, uniformes esportivos, canecas, sublimação, placas, banners, envelopamento, carimbos, convite, cartazes, cartão de visita e muito mais. Venham conhecer a TGMG Gráfica de Tiago e Miguel, na rua Milton França, ao lado da Secretaria de Agricultura. Venha conhecer a nossa sede própria. TGMG Gráfica, a sua melhor impressão. Chegou em São Miguel, restaurante e marmitaria Nossa Senhora das Graças, com localização vizinho ao Bar das Almas, onde funcionava o frigorífico de William, Centro São Miguel. No restaurante marmitaria Nossa Senhora das Graças, servimos café da manhã, com opções de sopa, panelada, buchada, cachorro quente, o tradicional cafezinho com pão e outras opções para você merendar. E mais, no almoço, servimos pratos variados, como lasanha, tortas, galinha caipira, carnes assadas no forno, carne cozida e várias opções de pratos para você almoçar, além de saladas variadas. Contamos ainda com sucos e refrigerantes, aquela cervejinha geladinha, opções em bebidas quentes para melhor servir você. Restaurante e marmitaria Nossa Senhora das Graças, trabalhando ainda com disque entrega de marmitas, com entrega grátis pelo tele WhatsApp 84 99474-7066. Restaurante Marmitaria Nossa Senhora das Graças, localizado vizinho ao Bar das Almas, onde funcionava o frigorífico de William, próximo ao cemitério velho, no centro de São Miguel. Aprecie os nossos pratos. Venha fazer o seu café da manhã ou almoçar no Restaurante Marmitaria Nossa Senhora das Graças, com administração de Zé Filho e Consuleide. Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso com olha bandido de... Ei, minhas autarquias! O Ademir Vendas é uma potência. Se você quer iogurte, carnes, frios em geral, Ademir Vendas, pense num mico empresário. Pense numa potência. Ademir Vendas, em São Miguel, no Rio Grande do Norte. Não tenho que tesourar. É ou não é, Doquinha? É sim. Já sabe, né, Doquinha? Querendo iogurte, carnes e frios em geral, é só ligar pra ele, 99148-1519, ou WhatsApp, 99964-6279. Ademir Vendas, uma potência em São Miguel, no Rio Grande do Norte. Organização Ademir Ferreira. Um caminhão bitrem carregado de mercadoria para atender você, minha autarquia. É ou não é, Doquinha? É sim. Depósito de Gás São Francisco e Casa da Água. Depósito de Gás São Francisco e Casa da Água. Chamou, chegou o gás, chamou, chegou. Temos gás butano da Nacional Gás, água do poço e água mineral, kits de registro e mangueira e derivados. Telefones para contatos: 84 9 9448 9174, 84 9 9928 2526, WhatsApp 84 9 9634-4510, Instagram arroba casa_da_água. Depósito de Gás São Francisco, Casa da Água, Rua Manuel Silvano, número 448, próxima antiga rodoviária. Nossas formas de pagamentos: Pix, PicPay, transferências e cartão de crédito. Entrega totalmente grátis. Organização Damião e Silvana. Damão chegou, chegou o gás, chamou, chegou. Ligue você também, chamou, chegou. Você vai encontrar a moda que precisa. mais qualidade. Casa Franquinho Magazine, Rua Coronel Nunes 55, Centro de São Miguel. As melhores confecções, calçados, artigos esportivos, cama, mesa e banho. As melhores marcas para adulto e infantil. Um lugar pra ser feliz, moda de todo o país. Na Casa Franquinho Magazine. Loja Nossa Senhora de Fátima, localizada em São Miguel, na rua Chico Otaviano, número 154, em frente à Genival das Verduras, na Praça Central. A loja Nossa Senhora de Fátima está com grande sortimento. Temos roupas adulto, infantil e juvenil, masculinas e femininas. Temos shorts, calças, moletons, jeans, camisas polo, gola careca, gola V e regatas. Temos tudo em moda praia, moda íntima, roupa para academia e caminhadas. Tipos, legs, shorts, blusas, tops e macacões. Além de grandes novidades em camisas de times brasileiros e europeus, nos tamanhos P, M, G e GG. Temos também um grande sortimento em cama, mesa e banho, tudo com o melhor preço da cidade. E atenção, aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e débito. E o melhor, com desconto especial em suas compras à vista. Venha conferir nossas novidades e siga-nos no Instagram, @.com.lojaNossaSenhoraDeFátima, na organização de Fabinho de Assis e Lia. Se não sou eu, vai ser quem? Nova difusora de São Miguel. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Você está ouvindo Agostinho Filho e o programa Estação Musical. A garota que foi proibida mora dentro do meu coração. Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar no deserto além. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Eu encontrei no deserto sozinho a vagar. Eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou. Comunicando, Agostinho Filho. Me ajudar, meu sofrimento. Eu, muito bem, já estamos de volta aqui pela minha, pela sua, pela nossa Difusora AM de São Miguel. Essa é a 1370 kHz, é a Difusora operando aí com 2,5 kg na antena. Maior potência do rádio AM Potiguar. Olha a hora, hein? A hora certinha pra você. Agora já só pontualmente em São Miguel, 3:03. Olha aí, o relógio da Difusora batendo os ponteiros, tudo igual, hein? 3:03. A partir de agora, damos uma sequência aqui, trazendo mais música, atendendo aqui. Olha, tem muita gente já participando aqui, graças a Deus. O WhatsApp aqui não para, tá bombando aqui, muita gente participando, né? Deixa eu ver aqui, já tem na faixa aqui de umas 15 participações já aqui. Graças a Deus, muita gente participando, interagindo. Você também pode pedir o seu brega, seu sertanejo, o seu forró. E a gente vai tocando aqui pra você até às 5:00 PM. Agostinho Filho comanda a audiência da Difusora M de São Miguel. Essa daqui é a mais ouvida, hein? Essa daqui é a que vai muito longe e fica perto de você. São mais de 60 cidades. A Difusora cobrindo aí através da faixa M. Estou meu bem. Sem falar na Radiosnet pelo aplicativo, a galera vai ouvindo aí em outras capitais, em outras regiões, né? A galera ouvindo aí através do aplicativo e através da Rádios Net, o nosso boa tarde especial para essa turma boa. 3:04. Deixa eu ver aqui. Eu vou atender a minha grande amiga Edivânia Danta, lá do Sítio Retiro. Valeu, Vânia! Boa tarde para você, para a família. Né? Edivânia tá aqui pedindo aqui o sucesso, deixa eu ver, do Eduardo Costa. Melhor ou pior? Valeu, Vânia! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você pediu, eu vou tocar agora, né? Um abraço aí para Edivânia, para Edília, Eliane. Abraçar também meu padre Mauro Danta e Dona Raimunda, né? Que são os pais aí da minha amiga Edivânia. Ontem eu vi meu compadre Mauro Danta, rapaz. Nunca mais tinha visto meu compadre Mauro Danta, né? Grande Mauro Danta, um abraço pra você. Mauro Danta é um caba novo, né? Eita, Mauro Danta, parece um rapaz de 15 anos, viu? Grande Mauro Danta, Dona Raimunda, um abraço aí. Que Deus abençoe vocês, né, galera? Tá todo mundo lá reunido, né? Com certeza jogando um baralhozinho, né? Ou um dominozinho, tomando um café da tarde e ouvindo o nosso bregão. Um abraço aí pra toda a turma do Retiro. Alô, Dona Dudu, lá no Mulungu, João Dudu, né? A turma toda aí tá ouvindo a gente. Brigadão demais pela audiência. Olha, na sequência aqui, eu vou atender a minha amiga Lúcia Lins, lá do sítio São Severino, município de Pereiro, Ceará. Minha amiga Lúcia, ela tá aqui pedindo aqui pra gente tocar aqui a música do Amado Batista, Mudança de Estação. Ela manda aí pra toda a sua família lá, do São Severino. Manda pra suas amigas, né, pra Berimbau, pra toda a família lá, suas amigas, tá toda a turma lá ouvindo a gente. Dona Biribal e a família lá, tá todo mundo ligado no nosso bregão. Um abraço aí. Lúcia Lisa manda aqui pra toda a turma da Difusora e pra toda a turma da Sintonia. A gente toca Amado Batista das Antigas, hein? Mudança de Estação. Aí, eu vou tocar aqui pra Dona Pedrina. Ela tá aqui pedindo pra gente tocar aqui um brega, dedicando aí pra família. E também aí para o Ian Lucas. Ian Lucas, que fez aniversário ontem. Eu acho que é o netinho dela, viu? Então, nossos parabéns aí para o Ian Lucas, né? Que fez aniversário ontem. Recebendo os parabéns aí de Dona Pedrina, né? De todos da família. Todos nós da Difusora estamos aqui parabenizando o garoto Ian Lucas, que aniversariou ontem. Que Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Que essa data possa repetir por muitos, muitos anos. Dona Pedrina não falou, mas eu creio que seja o netinho aí, né? Dona Pedrina, né? Com certeza deve ser o netinho dela aí. Que Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Toca um brega bem bom aí. Indicação de Dona Pedrina, mandando aí para o garoto Ian Lucas. Essa do Eduardo Costa aqui, a gente vai tocar também para minha amiga Josefa, lá do sítio Bolandeira. Tá nos ouvindo. Um abraço aí, Josefa, a família dela. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente toca Melhor ou Pior para Josefa. Essa música é indicação de Edivânia Danta, lá do Sítio Retiro. Um abraço aí para toda a turma boa. Daqui a pouquinho eu volto, eu vou atender ela, a mulher do Conselho Tutelar da cidade de São Miguel. Edilânia Danta. Edilha é a mulher do Conselho Tutelar, né? A mulher que mais trabalha aí na área do Conselho Tutelar, mulher que tem muito serviço prestado, a mulher não para não, viu? Mulher trabalha demais, 24 horas. Valeu, Edilha! Daqui a pouquinho eu vou tocar sucesso aí pra ela. Abraçar meu compadre Renato Pintor, poeta arrochado, palmeirense arrochado, rapaz, tá tomando aqui uma cachaçinha ouro, mandou uma foto aqui pra mim aqui, rapaz, eu fiquei com a boca cheia d'água agora, viu? Grande Renato, que pena que eu não posso tomar um agora, viu, Renato? Nós estamos aqui no trabalho, só mais tarde depois do programa. Grande Renato Pintor, palmeirense arrochado, né? Isso, expectativa aqui, os palmeirenses estão animados e vai dar certo aí. Passar pelo São Paulo logo mais às 16h, tem Palmeiras e São Paulo, é o clássico paulista. Palmeiras ganhando aí, fica quase empatado aí com o Botafogo. O Botafogo ganhou ontem, viu, Renato? Mas nós vamos chegar lá e vamos passar, se Deus quiser. Grande Renato Pintor, palmeirense arrochado, vamos que vamos, meu compadre. Daqui a pouquinho eu vou atender aqui a minha amiga Marineide, lá da Vila Oiteiros, quer curtir Amado Batista. Daqui a pouquinho eu vou tocar aqui para Tereza Feitosa, lá do Sítio Comum, quer curtir o sucesso do Júlio Nascimento. Daqui a pouquinho eu tenho sucesso para Antônio, do Sítio Riachão, quer curtir o sucesso do Carlito Gomes. Daqui a pouquinho eu vou atender a minha amiga É Lourdes, lá do sítio Cachoeiras, está nos ouvindo e tem muito mais até às 5 horas da tarde. Tem muito brega, sertanejo, forró para vocês. Vamos atender aqui a minha amiga Edivânia Danta, lá no sítio Retiro. Ela pediu, vou tocar Eduardo Costa, Melhor ou Pior. Para Josefa, no sítio Bulandeiro, eu toco também essa do Eduardo Costa. Aí vem sucesso para a minha amiga Lourdes. Ah, perdão, vem sucesso aí pra minha amiga Lúcia Lins, lá do São Severino, Mudança de Estação, com Amado Batista. Eu toco brega com Bartô Galeno aí pra minha amiga Pedrina, da rua Pedro Gino, Rua das Freiras. Ela mandou um brega bem bom pra suas filhas e também pra o Ian Lucas, que fez aniversário ontem. A gente volta na sequência com muito mais. Caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço, pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço. Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais. Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás. Eu tô assim, não manda em mim. Vem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim, já não manda em mim. Vem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível pior. É surreal, é improvável, é impossível chamar assim, chamar assim, chamar assim. É surreal, é improvável, é impossível chamar. Difusora de São Miguel. Aqui você tem o melhor na sonorização, na qualidade e na programação. Programação Difusora M, um show de rádio pra você. Programa Estação Musical. Comunicação Agostinho Filho, o melhor da música sertaneja, do forró, do brega, a música boa que você gosta de ouvir. Programa Estação Musical, na Difusora M de São Miguel. O inverno vai chegar, uma estrela vai brilhar e acender meu coração. Minha vida vai mudar quando meu amor voltar na mudança de estação. Tô aqui pensando nela e na vidraça da janela vi seu vulto de mulher. Vida minha, meu amor, sem você fiquei assim. O verão já foi embora, volta e vem cuidar de mim. Eu estou sozinho, pensando em você. Pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor. Amor, não demore, que o frio já vem. O inverno é tão longo, sem você, meu bem. Programa Estação Musical, comunicando Agostinho Filho. O homem é bom, o homem é espetacular. Tô aqui pensando nela e na vidraça da janela vi seu vulto de mulher. Vida minha, meu amor, sem você fiquei assim. O verão já foi embora, volta e vem cuidar de mim. Eu estou sozinho, pensando em você. Pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor. Amor, não demore, que o frio já vem. O inverno é tão longo, sem você, meu bem. Eu estou sozinho, pensando em você. Pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor. Amor, não demore, que o frio. O inverno é tão longo, sem você, meu bem. Estação Musical. Estação Musical. Com Agostinho Filho. Meu bem, se um dia o meu coração quiser explodir de tanta paixão, ninguém me segura, preciso te ver. Vou sair correndo madrugada fora, vou parar na casa onde você mora, cantar por amor a canção de amor que eu fiz pra você. Vou pôr o seu nome na chave do carro, no meu celular e nas flores do jarro, no teto, no piso e na sala da frente. Vou pôr seu retrato por dentro e por fora, na porta do quarto aonde estou agora, fazendo cenário da noite de núpcias do amor da gente. Vou pôr secretária no meu telefone, em todos os cômodos vou pôr interfone, na minha banheira, piscina e jardim. Ao lado da cama, confim nos lençóis, para todo instante ouvir sua voz, em cada parede do canto da casa, chamando por mim. Vou me converter ao seu amor.